tal estilo da banca? Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Criminal vem. Criminal vem. Só se manca, cê é louco, só fora da banca. Criminal base e tá. Só se manca aí, criminal. Só se manca aí, só se manca aí. Criminal base e tá. Só se manca, cê é louco, sai da banca. Só se manca, cê é louco, sai da banca. Só se manca, cê é louco, sai da banca. Só se manca, cê é louco, sai da banca. Só se manca. Se liga, se toca, se manca, cê é louco, só fora da banca, laranja se manda. Esse preto baixinho tom, mandando a droga da bronca. Mas não brinca, sempre te ligo, só manda mensagem. Também se loja cadela, laranja que merda, gambé. Logo soltário fardado, fudido, mapa do mar remunerado. Para zoar nosso povo, só para zoar nosso povo. E lazy o ar, preto baixinho ligado, entrando na droga do lar. Não vou vacilar, palmada sonora. Me respeite, maluco, que com certeza completa firmeza te respeitarei. Ok, ok. Segura a jada, pois sou black, te liguei. Um preto que um só coco naquilo que faz, demonstra o valor. Fico fortes ideias, impeta o rocô. E para aqueles malucos que gostam dele, não dão as costas, procura não fazer a bota, não nunca dão falha por tudo aquilo que vai. Com certeza maluco chegado retorna, vacilão otário, então isso é criminal base. Vocês têm que vai e tu, que como a bomba faz. Cê é louco e sai da banca, só se manca, cê é louco e sai da banca. Só se manca, cê é louco e sai da banca. Só se manca, cê é louco e sai da banca. Só se manca. Criminal base, negros que vai ver. Não durma no ponto maluco ou então se lasca. Quer levar uma bala? Quer levar rajada? Eu acho que não, mas quero que esteja por dentro ciente. Que maluco sem mente é como uma PT sem pente. Cê pisa na bola, chegado se joga ou vai pagar. Se cê proceder não constar, o bicho vai pegar. Portanto não colhe na minha posse, pois não admito pulando em frente. Não querendo embaçar no meu lado, querendo zoar comigo. Só saca a panaca, se liga que trinta as cartas. É criminal no lar, é só confiar. Não desacredito no meu poder de rima. Hip hop na veia, não nunca, não nunca, não deve parar. Movimento pra forte, não pra laranja. Então vem, yo, se liga, se toca, se manca. Cê é louco e sai da banca. Só se manca, cê é louco e sai da banca. Só se manca, cê é louco e sai da banca. Só se manca, cê é louco e sai da banca. Só se manca. Criminal vez negros que vai ver. Só se manca. As negras no lar. Criminal vez negros que vai ver. Entrando no lar, entrando na mente. Metade sangue B, sangue totalmente quente. Eu tenho gingado, estilo veloz, totalmente ligeiro, negra. Boom, bega, se liga ou se queima, negra. Se uma mina merece respeito, meu é ladeira. Mas se me desapontar, não vou considerar. Seja você mesmo, não banque uma cadela bacana. Jesse B na fita, rei. Se liga, se toca, se manca. O medo não bate para o ataque, só quero fechar o gato. Falar que você não é, pois vem a morte, vem que vem. Não demora em tempo, pois bem, sem ninguém se fodem, somos seis. Menos o criminal base. Então veja, criminal é nossa voz, nós te lesse. Mas se liga, se toca ou se manca. Aqui não tem falha, é manos que pai e pum. Bom, se liga que é um maluco por todos, todos por um. Por um, portanto não deseja dar falha. Nem entende, nem entende. Costas quentes, criminal base eternamente. Só se manca aí, só se manca aí, só se manca aí. Criminal base. A você, pisa na bola, mija pra trás, vai morrer. A história de muitos errados, terminei coma.